pra Nike. Você ignora tudo que eu faço, depois vai embora pisotando os nossos laços. Quero te encontrar, quero te amar. Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, uau, uau. Quero te amar. Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar. É muita ousadia que a gente tem que correr. Você, mas tudo que eu faço tem um bom motivo. Linda, eu te amo, vem ficar comigo. Estou alucinado pelo seu olhar. Vou aonde vou até te encontrar. Eu te amo demais, você é minha paz. Faz amor gostoso de novo comigo, faz. Faz.